Sagrado. Banda 007. Aquelas noites de amor, diz agora o que dá pra fazer. Se a saudade só faz maltratar, meu coração aprendeu a chorar. Não consigo ficar sem te ver, preciso de você pra viver. Então liga pra mim, que eu vou te buscar. Fora do país, em qualquer lugar eu vou. Eu vou correndo te buscar, vou te levar pro Somorais. DJ Daniel quem vai tocar, eu vou correndo te encontrar. Não demore, quero seu amor. Vem me levar pro Somorais, DJ Daniel quem vai tocar, vou te saudade apaixonado. Tente me entender, não vou te perder. No pássaro de fogo da saudade eu vou te ver no Siqueirão. Eu quero ver você dançar pra mim no Siqueirão. A noite aqui parece não ter fim. Siqueirão, minha rainha é demais. Aqui no Siqueirão, oh, nosso amor é demais. Oh, aqui no Siqueirão, minha rainha é demais. Rainha DJ Ney, pra cima! Alan Rox e DJ Júnior Vidal. Você me beija, minha rainha. Eu quero conquistar seu amor. Conquistou meu coração, rainha do Siqueirão. Segura minha mão, deixa eu te levar. Oh, oh. Conquistou meu coração, rainha do Siqueirão. Segura minha mão, deixa eu te levar no Siqueirão. Eu quero ver você dançar pra mim. Qualidade, mais genuína.